Beleza, beleza, beleza, rapaziada. Balanço black, balanço black, balanço black, balanço black, balanço black, balanço black. Beleza, beleza, rapaziada. Dominão super legal aí, super gostoso aí. Tá daquele jeito meio cruzinho aí, né, rapaziada? Rapaziada aí, ligadinho aí na rádio 88,5 aí, FM, Rádio Livre, Rádio Muda, beleza? Estamos começando aí a programação, o som nota 10 aí do Balanço Black aí, nesse domingão maravilhoso aí, comemorando aí o Dia dos Pais aí para toda essa rapaziada, super legal, super bacana, beleza? E você pretende fazer uma festa aí, um evento aí, um baile aí na sua cidade aí, ó. Você que é de longe, de outra cidade longe aí, 019 aí, o telefone, 93169102. Você fala direto com o DJ Black, beleza, rapaziada? Da programação aí, da rádio 88,5, beleza? A gente vai abrir o programa aí, só de pagode das antigas aí, pra rapaziada curtir nesse domingão maravilhoso, beleza? Balanço black, balanço black, balanço black, balanço black. Balanço black, black, black. Ela entrou no meu mundo, trazendo encanto e magia. Só sei que eu quero viver intensamente essa paixão louca. E de manhã acordar. A rádio é 88,5 FM. Paixão louca. Ela me faz também. Mas quando ela não vem, eu fico triste porque eu quero vê-la todo dia. Ela me faz tão bem, isso já virou mania. Mas quando ela não vem,

ela convidei, ela não foi no meu jantar à luz de vela. De revista, desfilou na passarela, sonha tanto em ser atriz, de cinema ou de novela, convidei, ela não foi no meu jantar, a luz de vela. Das festas. Balanço Black. Cambolo de artista é o cara que presta pequenos serviços. Vai comprar cerveja, vai jogar no bicho. Ser bem mandado é o seu compromisso. Persegue o artista onde quer que ele esteja, embora ele não ganhe nada com isso. Ser bom, ser fiel é o que mais deseja. Tá sempre na cola, é o braço postiço. Artista que é de querer, marca bobeira, artista que é de primeira, não banca tiete que marca bobeira. Artista que é de primeira, não banca tiete que marca bobeira. Artista que é de primeira, não banca tiete que marca bobeira. Tem certas horas que é segurança, sempre chega cedo pra passar os ombros. Mesmo que o artista não vá ao teatro, ele sai dizendo que o show tava bom. Ele é o primeiro da pista e até o banheiro o cambola acompanha. Abre a porta da nó engravada, quase sempre empata, mas não se acanha. E se faz presente nas fotografias. O cara é um alce, é o rei da cascata. O chato só ele que não desconfia. Em toda a inteira dá sempre o dinheiro, mas só se o primeiro for o seu artista. Diz que é apenas um bom companheiro, mas sonha em ser o primeiro da lista. Artista que é de primeira, não banca tiete que marca bobeira. Artista que é de primeira, não banca tiete que marca bobeira. Artista que é de primeira, não banca tiete que marca bobeira. Artista que é de primeira, não banca tiete. só pra vocês, hein? Pede pro papai ou pra mamãe colocar nessa música, hein? Presta atenção. É assim, ó. Vamos lá, criançada, imitando o macaco, passando o passo, patati patacolá, com as mãozinhas pra lá, lá, pra lá e pra cá, sem perder o passo, patati patacolá, pulando que nem o canguru e o sapo, passando o passo, patati patacolá, de novo, de novo, de novo, passando o passo, patati patacolá, é. A perereca tá fugindo da cueca, tá pulando a janela, e o sapo vai virar lelé, o danado do chulé. Passando o passo, patati patacolá e patati patacolá. Acabou? Não! Tá bom? Sim! Essa dança só acaba se o papai e a mamãe mandar, ou a luz se apagar. Vamos lá, criançada, imitando o macaco, passando o passo, patati patacolá, com as mãozinhas pra lá, pra lá e pra cá, sem perder o passo, patati patacolá, pulando que nem o canguru e o sapo, passando o passo, patati patacolá, de novo, de novo, de novo, passando o passo, patati patacolá, é. A perereca tá fugindo da cueca, tá pulando a janela, e o sapo vai virar lelé, o danado do chulé. Ixi, olha aquela estrela lá no céu e faça seu pedido. E agora? Roda e dá um grito. Passando o passo, patati patacolá, patati patacolá. Acabou? Tá bom? Essa dança só acaba se o papai e a mamãe mandar. Oi? Ou a luz se apagar. Emoção, vontade. pra valer. Foi no brilho dos teus olhos que eu encontrei a luz da minha inspiração. Eu me rendi, eu me entreguei a essa paixão. Foi no teu beijo, no teu jeito, na sinceridade de ser fiel ao nosso amor. Me dar, te dar felicidade. Salve galera, estamos aqui no programa do Aguinaldo, como chama mesmo? Balanço Black. Balanço Black. E estamos aí começando a parte de domingo aqui do encontro, né? Marcado 10 da manhã, ontem à noite. Estava marcado às 11, mas como a galera vai embora um pouco mais cedo, hoje a gente pensou em começar às 10 para aproveitar a presença do pessoal. A gente estava aqui fazendo encontro de rádios livres e mídias livres, para juntar um pouco as rádios aí do... Aqui do interior de São Paulo. São Paulo tem rádio do Rio, tem rádio do Paraná. O pessoal veio aqui especialmente aqui para o encontro aqui na Rádio Muda para fazer essa troca de ideias, esse debate sobre rádio livre. E é isso aí. Vamos aqui, estamos esperando o pessoal para começar os debates, começar oficinas. Hoje vamos continuar a oficina de extenso para disseminar o logo aí do encontro. Quem estiver ouvindo, quiser trazer pendrive. O Conrad da Rádio Interferência falou que trouxe vários vídeos aí, vários materiais para estar tá passando para a galera. E a ideia do... Eu não lembro muito bem a programação que a gente tirou do encontro, que a gente refez a programação ontem. Mas para hoje ficou uma conversa que não foi feita amanhã, que é conversar sobre o rizoma de rádios livres, sobre o radiolivre.org, né, que é o site aí que reúne as rádios livres aí do Brasil. Então, de repente, a gente troca uma ideia sobre isso, trazer ideias para o site, como se conectar através desse site, né? Que é um lugar que a gente pode se comunicar pela internet, já que as rádios são muito longe umas das outras. A conversa sobre o espectro livre, que até hoje já teve ontem, então a gente vaga um horário aí. E tinha um horário das 5 da tarde que ficou para resoluções, propostas pro encontro grande, né, que vai acontecer no fim do segundo semestre. Mas a gente vai vendo aí de acordo com o horário que a galera vai voltar, né, vai embora. E de repente, não sei, ao invés de ficar sem resoluções, propostas formais, a gente pode pensar numa coisa mais solta, mais rizomática, de ideias, né, pra gente ir se conectando ao longo do segundo semestre. Então talvez antes das 5, né, porque as 5 acho que é um pouco tarde. Mas é isso aí, queria agradecer ao Aguinaldo aí pelo espaço do seu programa. A gente vai estar. Ele não sabia do que estava rolando o encontro, né? Vem de Limeira, sai às 5 da manhã, diz aí, Aguinaldo. Sai às 5 da manhã e chega aqui mais 9 e pouca, rapaziada. Beleza? Balanço Black aí. Como eu queria, essa abertura aí pra... Como eu queria, pelo menos te ter. Por enquanto aí de Rádio Vivo. Beleza, rapaziada? Então é isso aí. É isso aí, então o programa aqui Balanço Black vai das 10 às 2, mas a gente está trocando uma ideia aqui com o programador para de repente ceder uma parte do horário aí para a gente fazer os debates. A ideia é transmitir, né, o encontro. Então vamos esperar a galera chegar e a gente pega um espacinho aqui no Balanço Black para estar falando sobre o site do radiolivre.org. Ideias aí para conexão entre as rádios, pode ser? Pode ser, pode ser. Legal, galera. Então continua aí com o Balanço Black. Rádio Muda. São seus olhos, sua voz.

brotou. No meu peito uma chama de saudade, ao contrário da minha vontade. Chorei, chorei, mas qualquer um chorava, qual mortal que suportava o que eu suportei. Chorei, mas qualquer um chorava. A rádio é 88,5 FM. É, meu irmão, sabe lá o que é? Se o moço ver alguém que se ama ir embora, ver água secar no poço, a caçamba ficar de fora, acorda, ruê, pescoço, é aí que o malandro chora. Acorda, ruê, pescoço, é aí que o malandro chora. Sabe lá o que é, meu irmão? Sabe lá o que é, seu moço? Ei! Vamos lembrar de Beto Sem Braço. Alô, Serginho Militi. Ver água secar no poço, a caçamba ficar de fora. Balanço, black, black, black. É aí que o malandro chora. Acorda, ruê, pescoço, é aí que o malandro chora. Isso acontece com quem vive em desatino, vagando igual peregrino pelas ruas da ilusão. Fui nesse bloco e empunhei meu estandarte, medalhas com decorar a parte, as vitórias do meu coração. Fui nesse bloco e empunhei meu estandarte, medalhas com decorar a parte, as vitórias do meu coração. Sabe lá o que é? Sabe lá o que é? Seu moço, ter alguém que se ama e embora, ter água secar no poço, a caça vai ficar de fora, a porta ruim de esquecer. Sonhando eu vou poder

Que esse samba é pra gente, da gente que vive a pegar no batente, com sol ou com chuva doente. Sabe que tem que trabalhar, esse povo merece uma medalha, porque nunca foge da batalha. Essa gente da gente não dá falha, porque não tem fã de canalha. Essa gente é na gente que crê, negritude é lição de viver. Juventude drogada pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais, são tratados como animais e só querem um pouquinho de paz e precisam ouvir racionais. Essa gente é na gente que crê. Bro, queria agradecer a presença dos irmãos do Racionais. Nossa, disso. Muito obrigado, mano. Mano, o Brau no ar, revolucionar. Ô, Brau, e aquela mensagem pra rapaziada da Zona Sul? Rapaz da favela aí, Jardim Piratiçara da área. Ih, ó o Parque Fê aí, Brau, o Parque Fê. Conheço muito bem aí. Jardim Evora, tô de olho em você, mano. Não preciso nem falar que cara ficou em meu reduto. Mas aí, moda adventista, Capão Redondo, pá. É, Guaianazes, né, Brau? Certo aí, cidade Tiradentes. Mojica, agora a gente tá pegando lá, não, não. Raze Vasconcelos, eu tô ligado que tem muito raze. É, rapaziada, tá curtindo de montão. A todos vocês, Lady Day. Aí, Sapopeba, grande abraço. Malandragem de verdade é viver, maluco. Pense bem. Rolou nos meus olhos do jeito que eu não queria. Invadiu meu coração com tamanha covardia. Afivelar o meu peito pra eu deixar de te amar. Acinzentaram minha alma, mas não secaram o olhar. Afivelar o meu peito pra eu deixar de te amar. Acinzentaram minha alma, mas não secaram o olhar. Saudade, amor, que saudade, que me vira pelo avesso e revira meu avesso. Puseram a faca em meu peito, mas quem disse que eu esqueço? Mas quem disse que eu mereço? Saudade, amor, que saudade, que me vira pelo avesso e revira meu avesso. Puseram a faca em meu peito, mas quem disse que eu esqueço? Mas quem disse que eu mereço? Laia, la, laia, la, laia, la, laia. Rolou nos meus olhos do jeito que eu não queria. Invadiu meu coração com tamanha covardia. Afivelaram meu peito pra eu deixar de te amar. Acinzentaram minha alma, mas não secaram o olhar. Afivelaram meu peito, vamos junto, gente, pra eu deixar de te amar. Acinzentaram minha alma, mas não secaram. Vira pelo avesso e revira meu avesso. Puseram a faca em meu peito, mas quem disse que eu esqueço? Mas quem disse que eu mereço?